Falamos então dos séniores. Os séniores que, passado 4 anos, regressam ao Liverpool Hospital, é uma expectativa certamente muito grande para todos, mas os séniores que adiaram as duas primeiras jornadas foram a Samora Correia perder por 1-0 num jogo e num gol que aconteceu cedo, e agora está aqui na recepção ao Clube Desportivo Fátima. Espera-se uma casa cheia. Como é que está neste momento a equipa? E certamente iremos falar nestes próximos dias com o técnico sobre esses assuntos mais em pormenor. Como é que está a equipa? Como é que está tudo preparado para se abrir as portas deste estádio, que vão ser trocadas, e também já iremos falar disso. Como é que está a equipa, como é que está neste momento tudo a ser preparado? Relativamente à gestão do plantel sénior, essa gestão todos sabemos que passa pela Sociedade Anónima Desportiva, pela SAD, mas felizmente temos uns investidores que têm dado algum feedback. Eu também tenho vindo aqui ao campo e tenho percebido que a equipa está bastante motivada. Tiveram um jogo de treino contra o Valadares aqui durante a semana que ganharam, notou-se alegria no treino. Agora, claro, o importante no futebol é os resultados. E a verdade é que gostei, também tive a oportunidade de ver o jogo em Samora Correia, gostei bastante da equipa. Para o tempo de treino que tínhamos, nem parecia que tínhamos pouco tempo de treino, gostei muito, tivemos infelicidade, agora lá está, não concretizámos e saímos lá com uma derrota. O que esperamos domingo, e acho que todos esperam, inclusive é o Mr. Ricardo Maia, é uma vitória para tentarmos conseguir aqui o mais rápido possível os nossos objetivos, que passam pela manutenção da equipa. Porque começámos tarde e toda a gente sabe que há outros candidatos e equipas mais favoritas que investiram muito, apesar de que aqui em Oliveira a questão do investimento nunca se pôs. Nós sempre fomos uma equipa que nos últimos anos de Liga 3 estávamos sempre condenados a descer porque investíamos pouco e sempre conseguimos fazer brilharetes. Pronto, no último ano não aconteceu, mas pronto, acho que este ano, por iniciarmos tarde, terá que passar pela manutenção e fazer aqui da nossa casa o nosso forte e angariar o maior número de pontos possível. Sempre esta casa sempre foi uma casa onde o Futebol Clube Oliveira do Hospital perdeu poucos jogos, porque é um estádio mítico. Eu ontem tive a oportunidade de falar com um colega meu de Poiares e ele próprio me estava a dizer que já teve a oportunidade de vir jogar aqui e que quando eles chegavam aqui ao estádio já estavam a perder 1-0, porque viam as pessoas, tudo muito em cima da equipa, tudo a apoiar a equipa, e é isso que é muita pressão, e é isso que nós queremos, essa pressão positiva para a equipa, pronto, para dar aqui também um apoio à equipa. Eles é uma equipa jovem, não tiveram a oportunidade nunca de jogar aqui com os nossos adeptos e vão perceber, eu penso que vão ter aqui uma agradável surpresa. Era isso que eu ia perguntar, o estádio está a ser preparado para isso, aqui todas as bancadas, mas também houve alteração que é para que as pessoas percebam, houve a troca das entradas, as entradas principais, as entradas dos sócios, foi alterado. Isso, esta logística teve um objetivo até de aliviar precisamente essa pressão de entradas que poderia acontecer, houve mais alguma coisa que vocês se aperceberam que era necessário trocar? Não, essa questão das entradas é uma questão pertinente e muito importante que temos tentado passar nos últimos dias, porque já acontece há muitos anos a entrada dos sócios, passa a publicidade de ser pelo Clube Caça e Pesca, mas decidimos por uma questão logística e porque achamos que vamos ter muita gente durante a época a fazer a entrada, mais uma vez passa a expressão da publicidade, pela parte do Lidl. Porquê? Porque a bancada junto ao Lidl é muito maior do que a bancada do outro lado, e podemos abarcar a bancada junto ao Lidl mais a bancada central coberta, e como acreditamos que vamos ter muita gente, fizemos essa pequena troca, porque normalmente diria que se forem equipas de longe não trazem muita gente, e acho que o espaço do outro lado é suficiente para os visitantes, e por uma questão técnica também falámos com os treinadores e ele, pronto, porque isto temos que abranger aqui todas as situações, e eles acharam que também seria pertinente a entrada por aqui. Nesta altura estão a decorrer obras no Municipal, como é visível quem passa aqui perto. São obras para durar muito tempo, esta época? Como é que estamos nesse... Houve aqui uma altura que parece, pelo menos, que pareciam que as obras estavam paradas, ou aparecia ali um poço sem fundo. Agora as coisas, penso, já estão a andar, já têm algum corpo. Como é que estão as obras aqui no estádio, que têm a ver mais com a logística toda do próprio clube, não é? Sim, a logística... Não, eu... tenho tido sempre cuidado, principalmente no plantel sénior. Já tive o cuidado de dizer aqui aos nossos treinadores da formação mais jovens, mas principalmente no plantel sénior, tenho tido o cuidado de dizer que, para terem alguma paciência, porque estamos aqui em infraestruturas provisórias, e é sempre difícil trabalhar em infraestruturas provisórias com 3 ou 4 contentores e com 200 miúdos, não é? Porque isto é um entra e sai, é o que é um entra e sai, saem os miúdos, saem os séniores de manhã, à tarde já estão os miúdos a treinar, vamos ter esse problema no sábado treinam os séniores logo de manhã, logo a seguir temos dois jogos de formação, por exemplo, vai ser muito complicado, mas temos que nos tentar ajustar relativamente às novas obras. É uma infraestrutura que há muitos anos o clube e penso que a própria cidade espera. Estão a cargo da Câmara Municipal, é visível que parece-me que está a andar. Agora acredito que este ano civil não estarão prontas, mas também não me cabe a mim fazer essa perspectiva. Tudo preparado, 15 horas domingo, 4 anos depois do regresso à Liberdade Hospital. É uma alegria enorme, eu penso que todas as pessoas com quem eu falo têm aquele brilhozinho nos olhos. A própria direção do clube sinta algum nervosismo, porque estão muito ansiosos, e acho que vai ser um regresso épico, e é o que nós esperamos. O apelo que se faz no final é para os sócios que recebem a sua cartinha em casa das cotas, e convém. Um clube sem cotas em dia não consegue funcionar, porque é daí que depende alguma. Nesta altura também está a haver esse cuidado de enviar aos sócios as cartinhas para as cotas se manterem em dia início da época. Sim, como já tive a oportunidade de dizer aos micros da Rádio Boa Nova, nós iríamos implementar aqui algumas alterações, trabalhar à nossa maneira, digamos assim, e uma das coisas que implementámos desde o início foi haver aqui uma comunicação mais próxima com os sócios. A nossa base de dados de sócios não tem muita informação. Há muitos sócios que não recebiam cartas ou que não recebem os nossos SMS, então tivemos o cuidado de enviar uma cartinha para cada sócio, para dar as boas-vindas, dar-lhes a conhecer, dizer que nós somos a nova direção, mostrar as caras desta direção e apelar também que ajudem o clube no sentido de pagarem a cota anual, que é sempre uma ajuda para o clube. Também tivemos a oportunidade de, nessa carta, informar os sócios que provavelmente, ou quase certeza, que é uma das nossas dos nossos objetivos é fazer aqui uma remuneração de sócios. Ainda não está definida em que molde será, mas temos que fazer uma remuneração de sócios, porque o sistema está muito desatualizado, há sócios que já faleceram, e vamos tentar aqui, não adianta termos 1.500 sócios, né? E depois na realidade só temos 250, ou seja, estarmos a enganar nós próprios, e depois se calhar na realidade só termos 150 a pagar, né? Helder, felicidades, vamos esperar que seja entrar com o pé direito frente ao Fátima, e que daí passe a ser a Liberdade do Hospital uma casa, como sempre, com uma mítica que já tinha, que volte a essa mítica passado estes 4 anos. Ok, muito obrigado, e agradeço também à Rádio Boa Nova por nos dar esta oportunidade de comunicar com os sócios. Obrigado.